Olá, ouvinte. Olá, Pedro Vitor. Meu nome é Giovana Tedeschi e está começando mais uma edição do Na Escuta. Olá, Giovana. Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Vitor Vieira e no programa de hoje vamos discutir políticas públicas de planejamento familiar. Essas políticas públicas têm como objetivo auxiliar as pessoas que querem ou não ter filhos, seja com tratamentos para fertilidade ou com contraceptivos. Vamos conversar com a Giovana Lucas, que é assistente social do Programa de Planejamento Familiar do Hospital de Clínicas aqui de Uberlândia. E com a Elinalza Lisboa, que atua na área de saúde aqui em Uberlândia e é assistente social. Olá, Giovana. Olá, Elinalza. Obrigada por aceitarem o convite. Olá. Obrigada. Olá, bom dia. E com a Elinalza Lisboa, assistente social da área de saúde aqui de Uberlândia. Olá, Giovana. Olá, Elinalza. Obrigada por aceitarem o convite. Olá. Olá, obrigada pelo convite. E antes de começar a nossa conversa, vamos ouvir um material especial que a Mariana Oliveira preparou sobre o tema planejamento familiar. Como a gente ouviu no quadro, o planejamento familiar foi construído historicamente como uma aplicação de metas para controlar o número de filhos por família. No Brasil, essa política foi criada em 2007 e inclui a oferta de 8 metros contraceptivos. Então, Giovana e Elinalza, a partir desse negócio, desse áudio que a gente ouviu e desses dados, como que é feita a identificação de casos que precisam de planejamento familiar e como que é feita essa seleção? Então, muitas vezes o paciente é encaminhado através dos médicos no consultório, né? Às vezes, pela demanda espontânea, nos procuram e, mediante os critérios exigidos por lei, após avaliados esses critérios exigidos por lei, a gente dá sequência ao planejamento ou não. Isso. Essa demanda ela pode ser via encaminhamento, né, de qualquer profissional, mas também pode ser uma demanda da própria mulher ou do casal, né, ou do homem também. E o nosso papel é de orientar e passar as informações referente aos métodos que são distribuídos pelo Sistema Público de Saúde, porque a decisão é dela, né? Conforme a gente sempre segue a lei de critérios 9263 de 96, mas basicamente o papel do profissional é nesse apoio de orientação, de informação, para que ela escolha o melhor método e que ela se sinta mais à vontade. E, Elinalza, como você comentou, isso foi algo de 1996, mas só lá em 2007 houveram políticas públicas mais presentes, que falassem mais sobre esse assunto realmente. Então, houve esse período aí de quase 10 anos sem algo que realmente fosse efetivo, se assim podemos dizer? Na verdade, a lei de 96, né, ela regula um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 226, que trata do planejamento familiar. Então, a lei vem para regular. Regular em que sentido? No sentido de definir qual é o papel, né, do Serviço Público de Saúde. E um parágrafo único nessa lei que é regulado nesse... Ai, gente, peraí, falei ao contrário. Tem um parágrafo... Pode começar? Tem um parágrafo único na Lei do Planejamento Familiar que é interessante nós ressaltarmos, que é o seguinte: é proibida a utilização das ações a que se refere para qualquer tipo de controle demográfico, né? Porque a Lei de Planejamento Familiar, ela é no sentido de apoiar a família na melhor forma de organizar mesmo o tempo, para evitar a gravidez indesejada, né? Porque aí, junto com esses fatores, a família consegue planejar melhor o seu orçamento, a melhor hora para ter filho, mas isso é sempre a família que decide, porque o nosso papel é importante ressaltar que é na questão de orientação, de informação e de oferta do serviço. Então, em 2007, vem a Política Nacional, né, de Planejamento Familiar no Brasil, que aí ela já define sobre a questão dos métodos, a questão sobre o desconto em métodos contraceptivos nas farmácias, né? Então, ela regula isso melhor em relação à lei de 96, que já regula um artigo da Constituição Federal e define isso melhor, né, na questão de regular mesmo, até sobre questões de punição, caso não siga a lei exatamente como está escrito. E, Elinalza, antes dessa política pública de 2007, existia alguma ação do governo nesse sentido? Sim. Com a Lei 9.263, em 96, essa política ela já foi implantada, né? Então, o sistema de saúde já, porque ela também traz alguns critérios de questão do planejamento familiar, ela já dá a direção de como ser efetiva no sistema de saúde, então ela já era aplicada. Então, a questão é que vai se organizando melhor o serviço, né? E aí vai, a gente surge com uma nova política nacional no Brasil, nesse sentido de ampliar a política e de melhorar essa efetividade. E Giovana, até entrando já nessas questões que a Elinalza comentou, sobre os métodos contraceptivos que são oferecidos. Então, nós temos 8 que são oferecidos de forma gratuita. Como que é isso aqui em Uberlândia? É de fácil acesso as pessoas irem e precisarem disso? As farmácias populares oferecem por preços mais acessíveis? Como que é isso aqui na nossa cidade? Muito boa essa pergunta, porque as pessoas ainda imaginam que era como há 10 anos atrás, a dificuldade, né? A gente vê muitas frases assim, que ao invés do governo preocupar com determinadas coisas, deveria garantir à população métodos contraceptivos eficazes. E graças a Deus a gente já tem esses métodos contraceptivos eficazes no serviço público e também na farmácia popular. A gente percebe que hoje a gente não tem dificuldade como antes, né, no acesso nesses métodos. Então vamos falar do DIU, um dos métodos que é oferecido, né? O DIU, o que é oferecido na rede pública hoje é o DIU de cobre, tá? Você pode procurar tanto o serviço público na UFO, né? Estou falando pela UFO, como demanda espontânea ou por indicação médica, porque cada método tem as suas especificidades, né? Então o ideal é que seja indicado sempre por um profissional da área de saúde. Justamente porque quando ele chegar lá, essa especificidade já vai ter sido avaliada, né? Então, pode procurar o ambulatório da UFO, né, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Vai agendar uma reunião no planejamento familiar, porque a lei é muito clara. Para você oferecer, você tem que informar, né, todos os prós e os contras desses métodos. Então, os ônus e os bônus têm que ser informados ao paciente. Então, é obrigatório, por lei, que ele passe por uma reunião, né, com a equipe multiprofissional, onde ele vai tirar todas as dúvidas e vai ser realizado também um exame de citologia e o beta-HCG para garantir que essa mulher não esteja grávida, para só assim inserir o DIU. Todos os métodos hoje, pela lei, a gente tem que aguardar 60 dias, né, os métodos definitivos, que seria a laqueadura e a vasectomia. Então, a laqueadura e a vasectomia também, nós temos que obedecer os critérios estabelecidos por lei, que é de 25 anos e ou 2 filhos vivos, né? Mas também tem que passar pela avaliação da equipe, porque nós temos que estar atento se esse casal não está procurando a rede pública no momento de crise, se não teve uma perda recente. Então, assim, a lei ela garante o direito, mas é nosso papel, enquanto profissional, informar todas essas questões que, no futuro, pode estrangular essa família. Uhum. Então, tudo bem, eu tenho 25 anos, eu posso fazer vasectomia? Pode. Mas nós temos que te alertar que você pode, futuramente, ter um novo relacionamento e ter a exigência de um filho, né? Nós podemos te orientar, que as crianças, né, geralmente têm um filho lá de 1 ano e a gente sabe que existe uma mortalidade infantil grande, né? Hoje bem menor do que antes, mas até 1 ano de idade, 2 anos de idade. Então é nosso papel enquanto equipe informar, né, e tentar sensibilizar a mulher e o casal ou o próprio homem para o método que naquele momento vai atender melhor. Né? Às vezes eu quero fazer uma laqueadura, mas a gente avalia que o melhor naquele momento é outro método. Avaliamos junto com a pessoa. Mas quem toma a decisão são eles. Então, não é de difícil acesso. podem procurar o ambulatório, né, de planejamento familiar da UFO, tanto para o DIU, quanto para a vasectomia, quanto para a laqueadura, que nós estamos lá para atendê-los e orientá-los de acordo com a necessidade de cada um. Nesse sentido, no município de Uberlândia, além do Hospital de Clínicas, nós também temos a inserção do DIU na UAI Martins, UAI Planalto, UAI Luizotti e UAI Pampulha. E, Elinalza, no caso do DIU, já ouvi falar que tem algumas restrições para colocar, que não é qualquer pessoa que pode pôr, que você tem que ter tido uma certa quantidade de filhos. Existe alguma restrição nesse sentido? É feito sempre uma consulta clínica, né? Então, dependendo da condição clínica da mulher, do histórico, o médico vai conversar com ela sobre essas questões clínicas que ela apresenta, e vai passar para ela orientação e informação se aquele método é o mais indicado ou não, referente a alguns fatores clínicos que ela já apresenta. Mas isso é conversado com o médico, é orientado. Então, é por isso que a gente sempre... Ela precisa passar por uma consulta com o profissional antes, né, para fazer, porque tem os exames também que o médico pede para fazer essa avaliação. E assim como a Giovana disse, o nosso papel é de orientar, de informar, então é passado para ela todas as indicações, as contraindicações, e é ela que faz essa, toma essa decisão. E aí, após essa tomada de decisão, a gente procede com a questão do encaminhamento, né? Também no município nós temos a participação nas reuniões de planejamento familiar e nesses locais que eu disse aqui também a gente faz a inserção, é só fazer o agendamento e tudo depois de todo o processo. Giovana, e você comentou sobre a questão da laqueadura, então tem alguma contraindicação em questão também da menopausa que você havia comentado com a gente, então como que é essa relação entre as mulheres perto da menopausa, questão da laqueadura, como que é? Então, existem alguns critérios na lei, que se a gente for avaliar só a lei, ela já tem critérios bem definidos para se realizar essa laqueadura, só que a lei também ela deixa em aberto, graças a Deus, né, a vantagem do profissional poder fazer essa avaliação, se é viável ou não que essa mulher faça essa laqueadura. Porque se a gente for avaliar, a mulher hoje, ela entra na menopausa por volta dos 50, 55 anos. E a gente sabe que a laqueadura é uma cirurgia de grande porte, né? E acaba que ela vai fazer uma laqueadura aí aos 50 anos, 45 anos, enquanto que ela já vai entrar na menopausa, provavelmente, uns 5 anos depois. Então, se ela usar o DIU 10 anos, pode ser que ela não tenha que se submeter a essa laqueadura. Mas lembrando sempre, a decisão ela é individual, nós vamos respeitar a decisão da mulher, porque ela que sabe da vida dela, e eu acho que a lei, em 2007, ela teve um grande avanço, que ela permite à mulher conhecer o seu corpo, né, e decidir sobre ele. Então, tá bom, vocês me falaram do DIU, da durabilidade de 10 anos, beleza, mas eu quero fazer laqueadura. Se ela estiver dentro dos critérios, né, duas cesarianas prévias, ou se ela tiver dois filhos vivos, né, acima de 25 anos, nós vamos fazer. Tá? É importante ressaltar que essas decisões, quanto à definição do método, a mulher tem sempre que definir enquanto não está grávida. Porque se ela estiver grávida e decidir pelo método, ela pode encontrar algumas barreiras, né? Então, eu tenho dois filhos e quero fazer laqueadura, não vou esperar engravidar do terceiro para definir sobre a laqueadura. Porque no serviço público onde eu trabalho, pode ser que não ocorra nessa época que a paciente deseja. Tá? Porque também a mulher, quando ela está grávida, ela está sob um efeito forte de hormônio, então acaba que isso acaba mexendo com as emoções. Né? Então, no momento do parto e ela for querer fazer uma laqueadura, pode ser que não consiga fazer de imediato em função desse cuidado que o profissional tem muitas vezes para ela não ter que tomar uma decisão no momento de fragilidade. E, Elinalza, nesse sentido, a gente fala muito dos métodos para a mulher, assim, mas o que existe para o homem? Em questão de... Ela falou da laqueadura, né, no caso do homem, qual o outro método? Além de camisinha, tem alguma outra coisa? Tem. Para o homem, nós temos a vasectomia, que é um procedimento muito menos invasivo, né, que ela que a dura. E quando o casal procura o serviço de saúde, essa é uma opção também que a gente oferece, porque para o homem é um procedimento mais simples do que uma cirurgia para a mulher, né, como a laqueadura, que ela é um pouco mais invasiva. Então, a vasectomia é um procedimento que segue os mesmos critérios de idade, número de filhos para o homem e que também é um procedimento definitivo, que pode ser também a escolha do casal. E é muito importante a gente desmistificar aqui a questão da vasectomia. Por que que a demanda hoje para o homem acaba sendo pequena? Pela questão do medo, né? Principalmente com relação à ereção, né? Então, muitas pessoas não fazem a vasectomia porque têm medo de depois da vasectomia não ter mais ereção. Isso é mito, tá? Isso é bobagem, porque hoje, primeiro que a técnica é muito segura. Ela só mexe, ela é feita no canal deferente, então quer dizer, é um corte pequeno e que a recuperação do homem, para vocês terem uma ideia, se ele fizer uma cirurgia na sexta-feira, na segunda-feira ele já vai trabalhar normal. Enquanto que na laqueadura a mulher tem que esperar 30 dias para voltar às suas atividades normais. Então, assim, a primeira coisa que a gente tenta no planejamento familiar, quando é um casal que tem uma relação estável, né, que tem uma vida bem definida naquele momento, né, naquela relação, a gente tenta sensibilizar o homem para a vasectomia, justamente por quê? Porque por ser menos invasivo do que a mulher, né? E assim, deixando muito claro, gente, por que que a lei exige 60 dias da manifestação do desejo até a realização? Porque esses métodos, laqueadura e vasectomia, eles são considerados irreversíveis, né? São métodos definitivos. A gente sabe que em alguns casos existe a reversão, mas que acaba não sendo prioridade no sistema de saúde. Então, se eu tiver que fazer uma vasectomia ou uma reversão, nós vamos optar pela vasectomia, tá? Por isso que a gente faz essa reunião e espera os 60 dias para a pessoa realmente ter decidido, né, definido se realmente é isso que quer. Mais uma vez, a importância da orientação e da informação, né, para essas pessoas que procuram o serviço. Porque se ela tem conhecimento, de todo o processo, das indicações e das contraindicações, ela tem possibilidade de fazer uma escolha, mais esclarecida, mais definida e que vai atender, né, o que ela deseja também. Asila Carvalho foi às ruas saber um pouco mais sobre o que as pessoas pensam a respeito do planejamento familiar. Confere aí. Então, assim, Elinaus e Giovana, a gente ouviu um pouco sobre o que a Zilá conversou com as pessoas, né? E uma das questões foi a questão do aborto. Até que ponto o planejamento familiar pode auxiliar nessa questão de a mulher ou o casal não desejar um aborto clandestino? Então, eu entendo, se você tem outras opções, né, de planejamento, de cuidado, né, porque a gente tem que estar atento que o planejamento não é só o fato de prevenir filhos, né, mas de prevenir doenças, de prevenir as separações, porque muitas vezes as separações vêm depois de uma gravidez indesejada, né? E o aborto, consequentemente, foi muitas vezes pela falta do planejamento, né? Então, eu entendo que se você tem acesso a todos esses métodos, e a gente está falando aqui muito de DIU e laqueadura e vasectomia, mas nós temos as pílulas hoje na farmácia popular que você consegue comprar por R$ 5, né? Então, é um custo. Se você for avaliar o custo-benefício disso, é muito grande, né? Então, eu acho que se a gente estiver atento aos sinais do nosso corpo, à nossa vida, que a gente está levando, e as pessoas colocam muita dificuldade em ter a informação sobre planejamento familiar, mas poucas buscam, né, esse recurso na rede pública. Então, se você buscar mais, consequentemente, a gente terá um número menor de abortos, porque você tem como planejar a sua gravidez, né? E estar muito atento que os métodos, eles não só previnem a gravidez, mas muitas doenças sexualmente transmissíveis. Se a gente for avaliar, acaba que a gravidez fica sendo o menor problema diante das doenças, né? E o aborto é uma coisa que, se você fizer tudo, pensar de, ah, vou iniciar minha vida sexual, então eu vou me planejar, com certeza o aborto ele vai deixar de existir. Concordo com a Giovana nesse sentido, de que o planejamento familiar, ele evita a gravidez indesejada e consequentemente, também pode diminuir os abortos, né? Uhum. E, assim, a questão do aborto, que é algo bastante polêmico atualmente, vocês acham que existe a possibilidade de algum dia esse método ser legalizado aqui no país, ser oferecido pelo serviço público? Polêmico, hein, esse assunto. Eu acredito... Não quero falar isso, esqueci. É porque se você for avaliar do ponto de vista cristão, se você for avaliar do ponto de vista social, se for avaliar do ponto de vista legal, a gente vai ter um monte de opiniões, né? Repete de novo a pergunta, por favor. Tá. Então, falando ainda do aborto, a questão de... Isso é um tema bastante polêmico aqui no Brasil, de alguns países já ter sido legalizada a prática. Vocês acreditam que algum dia ele poderá ser disponibilizado pelo serviço público? Se existe essa possibilidade? Bom... do meu ponto de vista, eu acredito que não. Porque se a própria política reforça o planejamento familiar, não justifica você legalizar o aborto. Esse é o meu ponto de vista. Pode ser que aconteça futuramente, mas eu não acredito. Você quer dar uma consideração, Lelinausa? É muito polêmico esse assunto, viu? É um assunto bem polêmico, porque em contrapartida... O aborto clandestino, ele está acontecendo, né? Então, assim, não adianta nós fecharmos os olhos e falar que não existe, porque existe. E a nossa preocupação é, às vezes, de não ter um suporte para essas pessoas, né? Então, assim, porque o aborto é uma questão muito complicada. Ele pode vir acompanhado de vários fatores. Então, essa definição... Acho que a gente ainda tem uma longa discussão pela frente, que é uma questão bem, bem polêmica, né? Mas existe, assim. Não vamos falar que não existe, porque tem mulheres que estão morrendo por abortos clandestinos, né? Então, a gente precisa também pensar como fica essa questão, como que nós vamos trabalhar com isso no sistema público de saúde. E falando um pouco agora sobre educação sexual, também é algo que ainda é um pouco de tabu, ainda tem dificuldades em se compreender, em falar sobre isso na preparação de pais profissionais sobre o assunto. A educação sexual, ela faz parte do planejamento familiar? Qual a importância que vocês veem nisso, por exemplo, para tentar evitar gravidez indesejada na adolescência, por exemplo? Então, eu acho que teve um avanço nas escolas hoje, que já existe, inclusive, a disciplina de educação sexual, né? Então, muitas escolas hoje já trabalham essa questão. E aí, quando chega no planejamento, quando a gente fala com o casal, com os pais dessas crianças, desses adolescentes, automaticamente espera-se que eles repliquem isso em casa, né? Porque o planejamento familiar ele tem que ser multiplicado pelas pessoas que passam por ele. Né? Senão, não adianta. A gente vai ficar ali malhando em ferro frio sem sucesso. Então, eu entendo que quem passa pelo planejamento familiar ou passa por uma aula de educação sexual na escola, ele tem o dever de multiplicar isso para as pessoas que muitas vezes não têm acesso naquele momento. É importante também a parceria com o serviço de saúde, né? Então, assim, é importante a atuação também do serviço de saúde junto com a educação para aproximar esses adolescentes do serviço público de saúde, porque ali também ele vai ter orientação, vai ter informação, e aí se ele conhece, fica mais fácil também de ter essa educação sexual, né? Uhum. E mais uma questão. É, a gente fala de planejamento familiar, muitas vezes vem prevenção de DSTs, prevenção de gravidez indesejada, mas a questão de fertilidade, o tratamento para infertilidade, existe aqui em Uberlândia, Giovana? Então, na UFO é ofertado, né, para os casais que desejarem, tá? Numa escala pequena, porque nossas condições de atendimento também, nós temos poucos profissionais na área para estar ofertando esse tipo de assistência, mas existe sim, em alguns casos é feito atendimento ao casal para avaliar de onde está vindo o problema, né? E posteriormente propor um tratamento que possa atender, vir de encontro ao desejo daquelas pessoas. Quer fazer alguma consideração, Alinausa? Acho que a Giovana tem mais conhecimento devido a ser feito no Hospital de Clínicas, né? É, essa pergunta para vocês duas, a gente falou muito de médicos, etc. Qual é o papel de vocês como assistentes sociais dentro desse planejamento familiar? Se você quiser responder primeiro, Alinausa. Então, o nosso papel é exatamente o que a gente está reforçando aqui, de informação, da orientação. E nós, como assistentes sociais, temos que ir além disso. É, o planejamento familiar, como a Giovana já até colocou, não é simplesmente um método para planejar quantos filhos eu quero, quando eu vou ter filhos, mas ele envolve questões culturais, históricas dessa família. Então, nós temos um papel muito importante nesse processo também, junto com a família, de entender qual é a cultura que ela tem, qual é o histórico de vida que aquela família traz com ela, né? Então, a nossa atuação nesse sentido, além da orientação, além da informação, além dos encaminhamentos, é no sentido desse olhar mais ampliado para a família, para o histórico dessa família e para a cultura que ela também representa. Eu acho que o papel do assistente social nesse no planejamento familiar, é a garantia de direitos, né? Oferecer o acesso às políticas públicas, oferecer que ela seja esclarecida, né? E voltar o olhar para essa paciente, para essa mulher, né? Ai, desculpa, gente. Pode voltar. Foi tudo errado. Deixa eu rebobinar aqui. Então, o papel da assistente social no planejamento familiar, eu entendo que é garantir, né, o direito das mulheres, homens, casal, ter acesso às políticas públicas no que envolve, né, os métodos. Entendo também que o nosso papel é voltar o olhar para esse casal, para essas pessoas que procuram o planejamento, possibilitando que eles avaliem realmente o que eles querem fazer da vida deles, a vida reprodutiva, né? Porque muitas vezes chega num momento de crise, então acaba que a gente fica meio mediador de conflito, né? Então, assim, o papel do assistente social, ele acaba sendo muito mais do que só falar dos direitos, mas de ouvir também, né? De tirar dúvida, de encaminhar. Então, eu entendo que a gente acaba sendo um pouquinho de cada coisa ali naquele momento. De, né, garantir esse acesso. Exatamente. Também, né? Como você disse. Isso. Então, o Na Escuta vai ficando por aqui. Nós agradecemos muito a presença da Giovana Lucas, que é assistente social do Programa de Planejamento Familiar do Hospital de Clínicas aqui de Uberlândia, e da Elinausa Lisboa, que é assistente social que atua na área de saúde. Então, com certeza, a nossa conversa de hoje foi muito enriquecedora para nós e também para os nossos ouvintes. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Elinausa. Obrigada, Giovana. A gente vai ficando por aqui. Tchau, Pedro. E obrigado por ouvir o Na Escuta. Tchau, Giovana. E aguardamos vocês, nossos ouvintes, no próximo debate. Até mais.